Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. E aí, Marcão, como é que foi de passagem de ano? Tudo ok, tá tudo bem contigo? Tudo, você esteve fazendo o que é Galdério, como é que é? Como é que é, não ouvi, que é? O que você esteve fazendo na Serra Gaúcha, Galderiano? Que diabo é isso? Não, eu acho que eu falei pra ti que eu estava na Serra Galdéria, ou seja, na Serra do Rio Grande do Sul. Exato. Eu fui pra Canela, meus pais moram em Canela, e daí eles mudaram há uns anos pra lá. Antes eles revezavam entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha, mas depois eles se mudaram pra lá. Eu acho meio que lá um tédio, então só fui lá pro Ano Novo. Até tentei falar com Lan House, só tinha Lan House a partir das 10 da manhã, então quando eu mandei recado para vocês, obviamente já tinha acabado o teu papo com o Renzo e tudo mais, mas pelo menos eu te mandei aquele recadinho lá que abre às 10 da manhã as Lan Houses lá, e eu estava sem acesso à internet antes. Mas aqui, olha só, tá 32 graus, quantos graus tá aí? Aqui agora caiu um pouco porque choveu bastante, choveu muito esses dias todos, e já está, hoje deve estar com uns 20, 20 e poucos, 27, 25. Ah, é só isso, aqui está um abafado e tem também dado umas chovidas assim. Não, aqui está feio, tem, cara. Então, uma honra você estar aqui apresentando o primeiro programa já de 2017. Sim. Né? E acho que a gente pode começar então. Vamos com os anos 50? Vamos começar pelo começo. Isso, começar pelo início, please. Vamos lá, Roger. That's the way it goes. That's the way it goes. Love may come and then depart, but that's the way it goes. Love may have a change of heart, but that's the way it goes. You and I gave love a play, and love we vowed was here to stay. And here am I alone today, but that's the way it goes. Hearts may flame and hearts may break, but that's the way it goes. Love's a game of give and take, and that's the way it goes. Golden skies may turn to gray. We found a dream, then lost our way. Will love return? Well, who's to say? And that's the way it goes. Alô? E aí, Marco Antônio? Pois é, essa canção é de 57. No caso, ela não fez muito sucesso no Brasil, mas ela é interpretada pelo Eddie Fisher, né, fazendo certo link, já que comentou, né, que a Carrie Fisher era a filha dele, né, isso, ela faleceu recentemente, e ele foi casado também com a Debbie Reynolds, né, quer dizer, no caso, ele foi casado com a Elizabeth Taylor também, com a Debbie Reynolds, que também faleceu recentemente, né, logo depois da filha. No caso, o Eddie Fisher, ele nasceu em 10 de agosto de 28 na Filadélfia, e morreu em 22 de setembro de 2010, depois de cirurgia na bacia. Ele estava até na época quase cego, com problemas seríssimos de audição, além de falido. Uma coisa interessante é que ele era filho de imigrantes russos, judeus. A mãe dele, Gitte Vinokur, e o pai dele, Joseph Tisch. No caso, eles mudaram o nome Tisch para Fischer, por causa de perseguição contra judeus, esse tipo de coisa assim, para evitar isso. O Eddie Fisher, ele começou a cantar aos 16 anos em programas de rádio, e chegou a ser ele recebeu um contrato de $1 milhão no início dos anos 50, acho que foi lá por 53, para ser grande propaganda da Coca-Cola. Foi um contrato assim, um valor que não tinha precedentes. Valor absurdo. Na história do showbiz. Hã? É um valor absurdo convertido para dinheiro de hoje. É, imagina, 53 seria hoje, com inflação, acho, eu vou chutar aqui uns $20 milhões. Acho que mais, Marco Antônio. É, até mais, né? Acho que mais. Acho que proporcionalmente seria, quer dizer, equivalentemente ajudaria para ver que seriam uns 20 milhões, mas um cara com mega sucesso hoje em dia, né, um Justin Bieber, sei lá, que fosse virar garoto propaganda, certamente seria 100 milhões por aí, né? Exatamente. Né? É o interessante também, ele teve 17 canções... no período entre 50 e 56, ele teve 17 canções nos top 10 das paradas de sucesso dos Estados Unidos e 35 canções nos top 40. Né? Ele também, uma coisa também interessante, que ele tinha só 1,64m, então ele usava salto direto, quando ele casou com a Debbie Reynolds, que era considerada naquela época tipo assim, uma das namoradinhas da América, e uma grande amiga dela, que é a Elizabeth Taylor, ele quase que esperou o marido dela, Mike Todd, que era um produtor, morrer, e logo depois, que era, por sinal, grande amigo dele também, né, muito amigo, como ele dizia, e daí faleceu o Mike Todd, ele largou, né, a Debbie Reynolds, e foi um grande escândalo, e ele até comentava que, olha só a minha vida, como é louca, ele dizia, né, com 33 anos de idade, eu já havia me casado com a namoradinha da América, e casado também com a Femme Fatal da América do Norte, né? E ambos os casamentos já tinham acabado em escândalo. E uma coisa muito bizarra é que prejudicou muito a carreira dele, né? Já que ele tinha assim uma imagem de bom moço. Mas a carreira da Elizabeth Taylor foi impulsionada positivamente pelos escândalos, né? Logo depois também teve os escândalos, então, com Richard Burton e tudo mais. Então, em 1970, ele declarou bancarrota. Né? Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como A Última Sessão de Cinema, Porky's, Amor Profundo. Vamos tocar uns 40 segundos, depende do maior sucesso dele ao redor do mundo, foi Anytime, que é de 51, pode ser? Vamos lá, Rogério. You're feeling lonely. Anytime you're feeling blue, anytime you feel downhearted, that will prove your love for me is true. Pois é, Uma coisa que eu não falei é que ele também foi ator, e era ter um ator até com um certo talento. Ele fez com a Debbie Reynolds, quando eles eram casados, um filme que teve uma recepção assim, mais ou menos calorosa, que era Bundle of Joy, o nome original, e em português era Uma Esperança Nasceu em Minha Vida. Nossa, e, que lindo! Foi dirigido pelo... Desculpa, falar alguma coisa, querido? Que lindo esse título em português! Tem tudo a ver com o título em inglês, que maravilha! Isso, em vez de ser, sei lá, um montão de alegria, né, Bundle of Joy, Uma Esperança Nasceu em Minha Vida. E o filme foi dirigido pelo Norman Turok, realizador de um dos filmes que deve ter visto 500 vezes, eu vi certamente 500 vezes, Feitiço Havaiano, com Elvis. Sim. Ele também, esse Norman Turok também dirigiu umas cenas adicionais, porque ele não recebeu crédito pelo clássico Mágico de Oz, mas ele era mais conhecido por comédias, dizemos assim, ligeiras, né, bem comerciais, como Feitiço Havaiano. Vamos para os anos 60? Bom, eu só quero dizer uma coisa a respeito dessa dupla. Presta atenção no cabelinho, é a mesma coisa que o Renzo Mora, são ruivinhos. Ah, tu acha que é tipo uma eles eram tipo uma versão do Renzo Mora, só que ruivo, é isso? É, porque o Renzo também é ruivo. O Renzo, na verdade, não sei, parece que tem pesquisadores até da NASA tentando descobrir que cor que é. Não, em realidade... Que é amarelo, não diz que é bege, outro diz que é sépia, e eu ouvi falar que é branco. Não, Eu, quando conheci, estava mais para branco, meio alourado, mas eu não queria comentar muito sobre isso, porque eu não sei se já mudou desde então. O problema é o seguinte, ele é, em realidade, ruivo. É que, durante a semana, ele tinge o cabelo com colestom. Ah, tá, mas não é para mal, não. Deveria ficar aquela cor meio de... Como é que a gente chama de... acaju? Porque não é acaju, né? O cabelo dele é... Fica um acaju assim, azulado. Azulado? Ah, com alguns tons de vermelho. Tá, digamos assim que naquela lista de cores, assim, o tom ainda não é muito definido, é isso? Exatamente. Seria, vamos dizer, como se diz no interior, cor de burro quando foge. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. That popsicle man. Orange, lemon, cherry, and lime. Fudge, tutti, frutti, and a grape, that's fine. Buy one for me and one for my chick. A lot of good eating on a popsicle stick. Popsicle. If you want to keep cool, it does a trick. And it comes on a stick. Sticks to build a popsicle house. Popsicle. If you want to keep cool, it has a trick. And it comes on a stick. Os ruivinhos do Marco Antônio. Pois é, essa dupla aí é a Jan and Dean. Essa canção não fez sucesso, chamada Popsicle. É uma canção sobre picolezeiro, em pleno verão californiano. Eles foram meio que os reis da surf music no sul da Califórnia, junto dos Beach Boys. Por sinal, até o maior sucesso deles, que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, Dead Man's Curve, foi um dos compositores, foi o Brian Wilson, dos Beach Boys. Interessante também dizer que dois dos maiores incentivadores da carreira deles foi a dupla Adler Alpert, ou seja, o Herb Alpert, né, de You Wanna Brass, só conhece aí, mega saxofonista, produtor, também meio que descobridor dos Carpenters, e o Lou Adler, que foi um dos descobridores e produziu muita coisa do Cheech and Chong. Essa dupla era formada, o John and Dean era William Jan Barry, que nasceu na Califórnia em 41 e morreu em 2004, em março, 26 de março, e o Dean Ormsby Torrence, que também nasceu na Califórnia e nasceu em 1940, ainda é vivo. O esporte favorito deles não era surf, era futebol americano, e até um grande amigo deles era aquele ator James Brolin, que fez The Car e hoje em dia até casado com a Barbara Streisand, pai do Josh Brolin, por sinal, que está com uma carreira enorme, uma carreira super importante. Até começou, o papel dele até mais famoso anos atrás tinha sido dos Goonies, ele era o mais velho dos Goonies. Deixa eu ver, a gente pode também... a canção que a gente vai tocar agora, Dead Man's Curve, o maior sucesso deles é de 64, e só para explicar, ela é sobre uma área da Califórnia, nos morros, que se fazia corridas ilegais. E tem um ângulo ali que chega a quase 90 graus. Então eles fizeram essa canção e quase que dois anos depois o Jan quase que morreu num acidente de carro, mas não ali, cerca de poucos quilômetros dali. E eles podem ser ouvidos numa comédia romântica sobre surfistas dos anos 60 chamado Mar Raivoso, que foi filmado pelo ídolo jovem Fabian, pelo Ted Hunter, por um dos filhos do Robert Mitchum, Jim Mitchum, e a lindíssima Barbara Eden, né, a pessoa se lembra obviamente da Ginny e um Gênio, seriado Ginny e um Gênio. Ele também pode ser ouvido no filme American Graffiti e A Festa Acabou, a sequência do American Graffiti Loucura de Verão, num seriado que eu adoro chamado Rei do Queens. E também, interessante dizer que o pai do Jan era empregado do multimilionário Howard Hughes, aquele extremamente bizarro, estranhíssimo multimilionário, aquele magnata das comunicações e de várias áreas. Vamos tocar uns segundos aí do Marcos Carteiro, Dead Man's Curve? Vamos lá. Curvinha feia essa, hein, meu amigo? Essa canção aí fez muito sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra. Sabe me dizer se ela fez sucesso no Brasil? Não, creio que não. Tá, mas tu conhecias essa canção, né? Não conhecia. Ah, tá, porque como falasse do Gianni Dino, eu achei que era essa canção que tu... Não. Mais conhecia, eu tinha ouvido o... qual era? Eu não me lembro. Deve ser Surf City, né? Isso. Surf City, que é bem estilo Beach Boys, né? Isso. Acho que a gente pode ir para... só uma coisinha. Só voltando, a gente tinha falado antes do Eric Fisher. Eu fiz o link com a filha dele, né? Que faleceu, que a gente é Kelly Fisher. Só dizer que a gente falou um pouco sobre ela. Acho que, se não me engano, foi até no dia ou no dia seguinte que teve o meu programa do falecimento dela. Ou até acho que foi no mesmo dia que ele havia tecido. E só para dizer, ela também, eu comentei que ela era autora de livros e roteirista e tudo mais, além de, claro, atriz. E eu falei de um livro que ela teria escrito, que eu gosto muito, chamado Kissing the Pink. Mas, na verdade, eu quero só pedir desculpas, porque o nome é Surrender the Pink. É que, por acaso, o dia anterior eu tinha ouvido uma banda que eu gosto, até chamada Kissing the Pink, Kissing the Pink, e eu na hora confundi. Então, só para dizer, só uma correção mais errada aqui, que o nome do livro mais famoso dela, depois do Postcards from the Edge, né, que virou aquele filme Lembranças de Hollywood, foi um livro chamado Surrender the Pink. Tá? Então, vamos para os anos 70? Vamos nessa, gosto muito dele. Vamos lá. Imagine. Get on down and party. Get on down. Well, get on down and party. Marco Antônio. Essa música é de 76, do Van McCoy, né, o nome da canção é Party, não fez sucesso, eu acho ela até muito repetitiva, mas o arranjo é bem bonito, na minha opinião, e o interessante, o maior sucesso dele foi o The Hustle, né, o do The Hustle, que a gente vai tocar um trecho daqui a pouco em 75, cerca de 10 meses antes dele, dessa canção aí. E o nome verdadeiro dele era Van Allen, não é Van Halen, né? Van Allen Clinton McCoy. Ele nasceu em janeiro, 6 de janeiro de 1940 e faleceu em 6 de julho de 79. Ele foi produtor, arranjador, compositor, cantor e maestro. E as pessoas em geral, quando pensam nele, pensam, né, tipo assim, One Hit Wonder, por causa do, só teve aquele sucesso, mega sucesso que foi o The Hustle, que a gente vai tocar daqui a pouco. Mas na verdade, ele tem cerca de 700 canções, ele tem o copyright de cerca de 700 canções, ou seja, canções que pelo menos ele escreveu, ou arranjou, ou produziu. Ele produziu pra gente, ele teve atrás de trabalhos de gente como Gladys Knight and the Pips, que tu adoras, Stylistics, também adoras, a Aretha Franklin, que também adoras, o David Ruffin. Também, né? Ele meio que criou, dá pra dizer que ele criou aquela dupla, se lembra, obviamente, Peaches and Herb. Sim, Reunited. Né? Isso, Reunited. Só que aquela dupla começou nos anos 60, e ele não produziu o Reunited, ele produziu a carreira deles antes, quer dizer, porque é sucesso Reunited nos anos 70, né? Ele produziu essa dupla nos anos 60, quando eles não, e eles naquela época não tiveram sucesso. E ele também pode ser ouvido em trilhas sonoras como Mudança de Hábito 2, Tão Longe, Tão Perto, As Pontes de Madison, Tinha Que Ser Você. Vamos tocar, então, Eu vou tocar na íntegra pelo seguinte, tá. Nós temos aqui uma versão que ninguém tem, não adianta procurar, de certa feita um amigo meu foi para os Estados Unidos e eu pedi que procurasse algumas pessoas lá, porque eu sabia que tinha. E me mandaram uma música que é o The Hustle, mas que é exclusiva. Você pode procurar na internet. Tá, e da coisa, qual é a duração? Sabe de cara qual é não, a duração? Não, é o mesmo tempo da música. O arranjo ali, que é levemente diferente, é isso? É bastante diferente. Ah, tá. Vamos lá então, vai gente. Vai lá, Rogério. The Hustle. Time, mais cool em sua vida. The VAM fan Alan McCoy wrote many, many songs that you enjoy. Baby, I'm Yours was just a taste of how the man Van showed his talent and grace. He wrote songs from rock to pop. A lot of his stuff went straight to the top. Van never had one particular style. Learned to play piano when he was a child. Born in 1940, Washington, D.C., schooled many artists to the way it should be. His era ended back in 79, but he left great music and incredible rhyme. É essa aí, não adianta procurar porque não acha, viu, Marco Antônio? Marco Antônio, você conseguiu ouvir a música? Eu ouvi, eu vou chutar uns 2 minutos e com a conexão. Tem como depois, No final, muito curioso, mas já dava para notar que estava diferente. Ah, o andamento é diferente. No final do programa, depois do seu entrevistado, a gente coloca outra vez. Tá, tem como pôr? Maravilha, Rogério. Querido. Obrigado, viu? Então, vamos para os anos 80. Vamos embora, peraí, anos 80, tá aqui, tá na mão, vai lá, tá na ponta do computador, vai. A thousand rainy days and I spoke on tongues, the talk of saints. Burned down days like cigarettes for your hollow praise. Down the days that you forget, count the pictures that you keep. Keep it, hide it all away, let it never show. All of this and I regret, not a day that I was sent. Celebrated and arose for your vanity in vain. Frame the faces I applaud, all the same sad eyes. Write the world between the lines. I heard it all, I heard it spoke like a name I called my life. Let it never show. All of this I now regret, not a day that I was sent. All the same, all the same, all the same. Marco Antônio Santos Freitas. Essa banda aí, ela começou em... Ela se juntou, se formaram em 77, foram até 91, daí ficaram um tempão parados, daí voltaram em 2001, então até os dias de hoje. O nome é Psychedelic First, uma banda londrina. O nome dessa canção é Torch, é de 89, e o maior sucesso deles foi Pretty in Pink, que é a canção tema, é uma canção de 81, e depois eles regravaram uma versão um pouquinho mais comercial pro filme. No original era Pretty in Pink, mesmo nos Estados Unidos, em 86, e no Brasil era Garota de Rosa Choque. Eu acho que como tá para entrar o entrevistado, é muito abuso depois do programa a gente tocar essa a versão. Eu mandei para ti o link, né? É que a versão também que eu iria te pedir para tocar não é a do filme, é a versão original de 81, que ela é mais pesada. E daí a gente pode também até tocar aquela tua ideia que eu acho ótima do The Hustle. Não sei, quando tu puseste para mim, foi para me passar isso tipo em private, já que já tocou ao vivo, como é que é? Qual é a tua ideia do The Hustle? Não, o The Hustle eu toco ao vivo depois. Ah, tá. Maravilha. Então, o entrevistado já tá aí? O Marco Antônio tá ligando para ele, tem uma que você pediu para trocar 30 segundos aqui. Então então falando para mim, enquanto toca os 30 segundos então da Freedom Pink, pode ser? Pode, vai lá. Marco Antônio, seu entrevistado já está no ar. Maravilha. Então tá, o entrevistado de hoje é o Otávio Aragão. A biografia dele é gigantesca, apesar de ele não ter 90 anos de idade, mas eu vou tentar aqui mais ou menos resumir. Tá, ele é doutor em artes visuais, publicou artigos nas revista USP, Arte, Ensaios e Nossa História, autor da graphic novel Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, em parceria com o ilustrador Manuel Ricardo, dos romances Reis de Todos os Mundos Possíveis, A Mão que Cria, organizou a antologia de contos Intempol, coautor dos livros Imaginário Brasileiro e Zonas Periféricas e Enquadrando o Real, ensaio sobre quadrinhos autobiográficos, históricos e jornalísticos. Participou de diversas antologias sobre steampunk, que seria aquela livro de ficção científica, aquela tecnologia que ao mesmo tempo avançada e retrógrada, digamos assim, porque lida com vapor, seria uma tecnologia baseada na mecânica, digamos assim. Ele tem material publicado nos Estados Unidos, em Portugal, exerceu os cargos de editor de arte na Edouro Publicações, de 2000 a 2001, subeditor de arte no jornal O Dia e coordenador de arte no jornal O Globo. E também foi diretor de arte de dois filmes dos Trapalhões. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, desculpa que estou meio sem fôlego, porque é tanta coisa para citar do teu background aí, mas tentando fazer um pouco de justiça a ti. Fala, começando assim, me fala como começou, Otávio, o teu interesse por essa área, desde literatura, quadrinhos, né? Eu também postei no Face que tu és expert em Sherlock Holmes, até já escreveu coisas, já escreveu textos com o Sherlock Holmes como personagem, também entende muito de Tarzan, né? És um grande fã do Edgar Rice Burroughs, criador de Tarzan. Fala como é que começou esse teu interesse, assim, me fala a tua infância. Vamos lá, vamos começar pelo início, pelo começo, vamos lá. Olha, é difícil eu estabelecer um começo claro para isso, né? Porque eu costumo dizer que eu nunca parei de trabalhar com as coisas que eu gosto desde que eu sou garoto. Eu diria que quando eu descobri no pré-vestibular que havia uma cadeira, né, havia uma profissão cujas matérias incluíam histórias em quadrinhos e desenho animado, eu nem pensei duas vezes. Eu tinha pontuação para passar para medicina. E, no entanto, eu fui para Belas Artes feliz da vida. E não se arrependeu, né? Não, cara, já me arrependi várias vezes, depois me desarrependi. Vamos mudar de assunto, por favor, que a gente está tendo um ar positivo aqui já que você começou o ano. Por favor, querido, tá? Não, olha só. Eu te peço, por favor, é tá? Por favor, mente um pouco, vamos lá. Veja, eu tenho... quando eu comecei, design era uma coisa que ninguém sabia exatamente o que era, né? Comunicação visual ainda pior. Tinha até um amigo meu que dizia pra mãe, eu quero ser ilustrador. Aí ela dizia, de quê? De móveis? Né? Aí, não, eu quero ser animador. Aí ela dizia, mas o Silvio Santos já existe e tal. Sabe, era uma coisa complicada, né? Isso no final dos anos 70 e início dos 80. Eu entrei na universidade com 16 anos, em 82. E para a classe média, né, para a baixa classe média da época, não existia essa possibilidade de profissão. Era uma loucura, né? Era como querer chegar em casa e dizer que quer ser astronauta, tipo assim, algo assim. Tipo, você vai arranjar emprego aonde, né? Você vai trabalhar em quê? E realmente isso não era longe da verdade naquela época, porque eu passei 10 anos da minha vida, até a minha mulher comenta que foi uma perda de tempo, né? Passei 10 anos em estúdios pequenos, em agências pequenas, como layoutman, como naquela época havia a profissão de layoutman, né? Hoje em dia é uma coisa meio misturada. Você começa numa agência de publicidade, você já é diretor de arte. Aí eu digo, pô, desvalorizaram muito o título, né? Porque antigamente diretor de arte mandava alguma coisa, hoje diretor de arte obedece. Mas então, eu passei 10 anos em pequenas agências do Rio de Janeiro, até ser contratado pela Renato Aragão Produções, e eu costumo dizer, não sou parente do Didi, é uma coincidência. É só o sobrenome que é português também, né? Não é. Uma tremenda coincidência, né? E lá eu fui desenhista de produção de dois longas-metragens dos Trapalhões, né? Que foi o Trapalhão na Terra dos Monstros e o Uma Escola Atrapalhada. Tá, o Escola Atrapalhada do Antônio Del Rangel e o Terra dos Monstros, do grande ator e ótimo diretor, Flávio Miliati, correto? Isso, exato. Tá. Exato. Inclusive, eu fui vizinho do filho do Miliati, mas isso é outra história. Mas, assim, então, depois eu trabalhei com o filho dele no jornal, inclusive, mas, assim, o mundo é um ovo de codorna choco, né? Assim, começa a entrar nessa seara. Mas, assim, então, foi ali que eu tive, pensando direitinho, foi ali que eu dei um grande passo. Foi a primeira vez que eu trabalhei com storyboard de forma consciente do que eu estava fazendo. Eu fiz o storyboard do Trapalhão na Terra dos Monstros, quase todo, a ponto de ter sido distribuído para o elenco, né? Storyboard é aquela coisa que você faz para o diretor, sim, né? Quase que uma história em quadrinhos, das sequências, dos enquadramentos para ajudar desde a fotografia, diretor e tudo mais. Exato, eu estava sob as ordens do Ricardo Saboia, que era meu diretor de arte lá dentro, eu era desenhista de produção, mas eu tive essa incumbência, por conta da minha ligação com quadrinhos, eu tive essa incumbência de fazer o storyboard e foi até uma pena eu não ter esse trabalho hoje, não tenho esse trabalho no meu portfólio hoje, ele se perdeu. Ah, não tem? Infelizmente, mas ele foi distribuído para o elenco, né? O pessoal gostou tanto que ele distribuiu para o elenco. A direção de arte do Terra dos Monstros é muito interessante, lembra até, claro, com muito menor orçamento, mas tem até algumas referências, minha assim, história sem fim, eu me lembro que é uma coisa bem pirada. Tem. Então, eu considero assim, não é o ponto zero da minha carreira, houve muitas outras coisas antes da minha carreira, na minha carreira, mas eu diria que esse foi o ponto de virada. Porque a partir dali, isso foi em 1990, 91, e dali eu fui para um escritório chamado Pixel, em que os Macintosh estavam entrando no mercado, né? A Apple estava entrando no mercado, então eu aprendi a trabalhar com a Apple. Eu nunca mais larguei, até hoje eu só trabalho com a Apple. E ali eu aprendi realmente a entender a produção, não que eu não soubesse antes, mas ali eu entrei de cara na produção. Meu primeiro grande trabalho foi a produção sozinho de uma revista, tá? Uhum. E aí pronto, aí a coisa foi embora. Dali eu tive meu próprio estúdio, a Companhia do Design, uhum, onde a gente atendeu alguma série de clientes, e da Companhia do Design eu fui contratado pelo jornal O Globo como ilustrador, e eu fui até coordenador de arte. Ali eu me especializei em infografia. Infografia, também as histórias em quadrinhos nunca me largaram, né? Porque a infografia são aqueles mapas e gráficos, é a informação básica, é a informação jornalística feita com elementos gráficos, tá? Uhum. Então, o Guga ganhou Roland Garros, a gente fez uma página gráfica explicando pro leigo como é que eram os preceitos básicos do tênis, como é que era uma quadra de tênis, quem era o Guga e etc. Isso tudo com desenho e gráfico explicativo. Então, aniversário da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, eu fiz um trabalho, um infográfico, que aliás é um dos meus preferidos até hoje, sobre qual foi a atuação das tropas brasileiras na Segunda Guerra, coisa que a gente nunca sabe direito, né? Uhum. E por aí vai, fiz vários trabalhos desse tipo, sobre aniversário de Hiroshima e Nagasaki, com os efeitos da bomba. Ou seja, é um trabalho assim que eu utilizava muito a linguagem das histórias em quadrinhos ali, da narrativa gráfica dos quadrinhos. Eu sempre fui um grande fã de quadrinhos e sempre quis fazer uma história em quadrinhos e nunca tive essa oportunidade, né? Então eu acho que eu meio que desopilava o fígado fazendo a infografia. Entendi. E tem muito disso, né? Muito dessa narrativa. Uma coisa assim, só voltando ainda bem pro início, quando tu pensas em quadrinhos e pensa, vamos dizer, criança gostando de quadrinhos, consegue te lembrar assim a primeira que te chamou realmente a atenção? Lembro. Uau, eu quero trabalhar nisso. Eu aprendi a ler com uma quadrinização do Pinóquio, do desenho da Disney. Uau. Eu descobri que eu sabia ler, lendo aquele Pinóquio, né? Eu tava mesmo? Claro. Oi? Não, eu não me lembro dessa quadrinização. Estamos falando isso de década de 60. 68, por aí, né? É, exato. Eu descobri que eu sabia ler com essa quadrinização. Era uma coleção que a Abril lançava com quadrinizações dos clássicos cinematográficos da Disney. Uhum. Né? Uhum. E eram dois por edição, dois por álbum. E eu estava com esse que tinha o Pinóquio. E eu descobri que eu sabia ler quando eu li a primeira frase, né? Peguei, abri o álbum, que eu ganhava aos montes, né? Eu ganhava quadrinho, assim, aos montes. Uhum. E eu peguei aquela quadrinização, abri e li. Aí eu saí pela casa gritando, né? Fui até a sala onde estavam meus pais. Eu sei ler. E aí eu fui lendo os balões, né? Tu te então, lembra perfeitamente, assim, da... Tu lembra perfeitamente do dia que tu... Que legal. Porque foi uma coisa muito impactante pra mim. Agora, daí falasse de trabalhos teus e agências e tudo mais, e jornais. Vamos falar então sei lá, o teu livro mais, um dos teus livros mais conhecidos, de 2013, o Reis de Todos os Mundos Possíveis. Fala um pouquinho, assim, bem breve, sobre o que é esse livro. Tá bom. O Reis, ele é resultado de uma vontade que eu tinha de fazer uma novelinha na internet. Aí a história é um pouco mais complexa que isso. Eu inventei o projeto Intempol, né, que era uma vontade que eu tinha há muitos anos de fazer algo multimídia com ficção científica no Brasil, coisa que as pessoas diziam que era muito difícil, às raias do impossível. Desculpa, vou ter que te interromper. Desculpa, mas o Intempol era um site, né? Eu me lembro que agregava interessado em ficção científica e contos, correto? Isso. Na verdade, era um projeto muito maior que isso. Mas, assim, projeto a gente até... Né? É, a gente até ganhou na Lei Rouanet na época. E corremos atrás de patrocínio, não conseguimos. Ou seja, essa história de você ganhar a Lei Rouanet e você tá com a de mão beijada é mentira. Eu sou prova viva disso. Você não consegue, não. Não é assim, não. Tens o direito de procurar portas abertas, mas não necessariamente vão te passar o dinheiro, correto? Exato. Não, daí a gente teve que fazer isso do jeito que dava. O projeto, ele incluía uma antologia de contos, né, que saiu, um livro, isso em 2000. Ele incluía um game, que não saiu, um RPG, que bateu na trave, quase saiu, mas não saiu. E uma série de histórias em quadrinhos que estão saindo até hoje, saem até hoje. Uhum. Inclusive, a gente fez uma das primeiras webcomics brasileiras, que é A Mortífera Maldição da Múmia, que é uma das, uhum. um dos contos do livro. Mas, bom, então, o Reis, para fechar o assunto, o Reis é o meu romance que fecha as histórias em Interpol, entendeu? Que, teoricamente, Entendi. Dá um final, dá uma amarrada, porque era o mesmo universo, vários autores diferentes escrevendo dentro daquele mesmo universo que eu propus, e tivemos alguns nomes de bastante peso nesse ínterim, como, né, envolvidos nesse meio, como Carlos Orff, como o Lúcio Manfredi e diversos outros, tá? Uhum. E a gente conseguiu fazer uma série de histórias, algumas delas viraram romances, não meus, de outros autores, mas todos sob a égide da marca Interpol, que é uma série de histórias de viagem no tempo. Uma uhum. brincadeira com a Interpol, obviamente, né? Mas eu fico uhum. botando a palavra tempo no meio. E, uhum. assim, imagina se a nossa PM viajasse no tempo, o que, que ela ia fazer, né? E que é, era uma polícia futurista, né? Brasileira. Aham, uhum, brasileira. Brasileira. Não tem nada uhum. de gringo. Quer dizer, tem algumas coisas, algumas histórias que tem gringos no meio, óbvio. Se passam na gringa, óbvio, mas basicamente a minha intenção era fazer uma coisa com um ar brasileiro, com um ar... Uhum, uhum. Não diria estereótipo, mas, não sei, mas com o viés brasileiro, entendeu? Claro, claro. E durante 10 anos deu pano pra manga, né? A gente já fez 10 anos de produção, começou em 2000 oficialmente, né? Extra-oficialmente uhum. em 98, oficialmente em 2000, e a gente vem produzindo até hoje. Até hoje eu tenho projetos de Interpol rolando em diversos níveis de produção. Tá, o rei de todos os mundos então, possíveis, esse teu livro... Desculpa, querido, perdão, é que como eu não tô te vendo, a gente tá por telefone, pra quem não sabe, então eu às vezes espero uma brecha pra eu entrar com uma pergunta e às vezes ele continua falando. Desculpa, continua, querido. Não, é porque o Reis é o seguinte, depois de 10 anos de histórias, né, eu senti que estava muito confuso. E eu estava assim, pô, eu tenho que dar o meu viés de como acho que é esse universo, entendeu? Porque se você uhum. junta mais de 10 autores trabalhando incessantemente em cima de um projeto, ele vai ganhando uma forma que é diferenciada. E eu, assim, não, está na hora de eu dizer o meu ponto de vista. E o Reis nasce dessa vontade. Então é um romance passado nesse universo, da Interpol, tem a Polícia do Tempo e tal, mas é uma história de amor, é um romance, é uma coisa que é meio sutil, porque não é um negócio que eu faça muito, mas é um romance e também é uma história policial e uma história de espionagem. Envolve nazistas que viajam no tempo, envolve invasão alienígena, envolve Brasil, Argentina, envolve uma confusão danada, mas eu acredito que seja divertido. Quem leu, pelo menos, gostou bastante. Eu não tenho críticas negativas a respeito desse livro. A pessoa adquirida esse Reis e Todos os Mundos Possíveis, ela não precisa ter acompanhado, ela pode não. chegar verde na história, né? Tipo assim, não, ela consegue acompanhar, cuidado, né? Que eu tive. Esse foi o cuidado que eu tive, fazer uma história que fosse absolutamente independente. Aliás, era uma regra que eu passava para todos os autores. Façam suas histórias de forma independente. Vocês podem cruzar personagens e cruzar cenários, mas procurem fazer com que elas sejam apreciadas de forma independente. Uhum. Tá. E agora, em 2016, o Enquadrando Real, ensaio sobre quadrinhos autobiográficos, históricos e jornalísticos. Fala um pouco sobre esse livro. Pois não, eu participei desse livro a convite dos professores Valdomiro Vergueiro, Nobu Shinem, da USP, e Paulo Ramos, da outra grande universidade de São Paulo, que eu esqueci agora, Unifesp, se não me engano. É. E eles têm anualmente as jornadas internacionais de quadrinhos, onde eles reúnem pesquisadores do mundo todo. E eu tenho a honra de participar anualmente desse grande colóquio, desse grande debate que eles organizam. Porque eu também sou pesquisador, né? Também tenho doutorado na área. Então, na verdade, eles pediram um artigo para cada um, para cada autor, e eu participei com esse artigo, para esse livro. Esse artigo especificamente sobre o que, que é? Ai, caiu tudo aqui agora, peraí. Porque, cara, eu tenho uma produção alta de artigos, então, às vezes eu falo, esse aqui é sobre Entre presidentes e palhaços, o poder da charge brasileira enquanto ato político. Acho que o título é autoexplicativo, né? E fala um pouquinho pra gente, eu até quando eu postei no Face uma chamada pro programa de hoje, eu coloquei até umas capas de antologias de steampunk que trabalhaste, e também acho muito interessante essa ideia de pegar um personagem que está de domínio público, que é o Sherlock Holmes, e colocar uma aventura, um outro autor, né, pegar, tipo assim, imagina, e se esse personagem tivesse entrado nessa aventura aqui? Fala um pouquinho desse teu trabalho de antologias steampunk, e no caso também, uma delas é até chamada Vapor Punk, né, traduziram literalmente pro português, e essa com o Sherlock Holmes, pode ser? Tá, claro. Essas antologias são uma iniciativa da Editora Draco, que vem... Editora Draco, de São Paulo. Draco, D-R-A-C-O. D-R-A-C-O. Ela é uma editora que vem crescendo bastante nos últimos anos, até pelo envolvimento deles com HQ, né, com histórias em quadrinhos e com ficção científica. Mas, bom, então eles começaram a se especializar na produção de autores nacionais de gênero, né, ou de ficção científica, ou de fantasia, ou às vezes até de horror e policial, né? A ideia da trilogia Vapor Punk, Diesel Punk, Solar Punk era para você estabelecer é um gênero muito conhecido, é um subgênero muito conhecido nos Estados Unidos e pouco difundido no Brasil, né? Até bem pouco tempo era pouco difundido, agora já não, nem tanto. Onde você imagina uma evolução diferenciada da tecnologia a partir do vapor no século XIX ou do diesel na primeira metade do século XX. Né? É um futuro meio como com a revolução industrial bem em cima dos avanços da revolução industrial, do início da revolução industrial, correto? Exato. Se a revolução industrial tivesse sido mais intensa ou mais direcionada, tipo de obra, esse tipo de gênero, de subgênero, nasce de um romance chamado A Máquina Diferencial, que é de dois autores, do Bruce Sterling e do William Gibson, que se juntaram e escreveram a quatro mãos esse romance. E ele estabelecia um preceito, né? Se a máquina de Babbage, que é o antepassado do computador que nós conhecemos, se ela tivesse sido levada a sério e sido desenvolvida, né? O que teria acontecido com a tecnologia se a máquina de Babbage tivesse sido desenvolvida a contento muito antes, né, do advento do computador? E isso foi uma febre no início, nos anos 90, né, vamos dizer assim, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Infelizmente, a gente só, atrasados como sempre, né? A gente só veio a tratar disso aqui nos anos 2000, né? Mas então as ideias eram muito desse tipo. A minha história, por exemplo, em Vapor Punk, diz respeito a como aconteceria com as fazendas de café de São Paulo se elas tivessem sofrido um upgrade tecnológico por autômatos, ao invés que houve a troca dos escravos por trabalhadores italianos, né? Não é isso? Historicamente, não é? Sim. E se nós tivéssemos, ao invés dos trabalhadores australianos, trocado... Oi? Não, eu estou dizendo italianos, exatamente. Trocado esses trabalhadores italianos por autômatos, advindos da Inglaterra. Né? Como seria a produção dessa... E o que aconteceria sociologicamente no Brasil... com esse advento, o nome dessa história é A Fazenda Relógio, né? E é a história que abre Vapor Punk, né? A antologia Vapor Punk. Ou seja, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Na verdade, estamos mais interessados nos desdobramentos sociopolíticos, né? De uma tecnologia antecipada, e com isso fazer uma, como sempre, né? Fazer um raio-x da posição do Brasil, como é que o Brasil seria e como é que o Brasil é, né? Uma ficção especulativa, né? Sim. E fala e do teu trabalho tendo como personagem o Sherlock Holmes. Cara, pode falar um pouquinho, que eu acho muito interessante. Isso era uma ideia que eu tinha há muito tempo, né? Na verdade, em 1998, eu cheguei a dar essa ideia para alguns autores brasileiros, da gente se reunir. Eu estava conversando isso com o Braulio Tavares, né? E eu falei, pô, Braulio, ele mesmo falou, a gente podia fazer uma antologia sherlockiana. Eu falei, grande ideia. E aí ele falou assim, vamos fazer isso, mas não como se nós fôssemos nós escrevendo, mas se nós fôssemos o Conan Doyle. Uhum. Aí eu falei, não tenho condição de fazer isso, né? Em 98 eu disse, não tenho condição literária de fazer um negócio desse. Mas essa ideia nunca fugiu da minha cabeça. Então aconteceu que um dia, em 2008, eu estava mais uma vez reunido com todos esses autores num lançamento em São Paulo, e eu disse, agora eu acho que eu tenho condição de fazer isso. Vamos fazer? E juntamos uma série de autores e começamos a trabalhar cada um seu conto. É, essa antologia acabou não saindo naquela época, porque um problema aqui, o outro não conseguiu, o outro não desenvolveu. Eu, por acaso, terminei a história. E aí surgiu uma possibilidade de publicar isso no Sul, na revista Ficção de Polpa. Uhum. É, não sei se você conhece. Sim, sim. Ela é uma revista voltada, editada pelo Samir Machado de Machado, né, que agora está, uhum, até lançando um grande romance aí, está sendo comentado pra caramba. E ela é voltada para os subgêneros, né, para os gêneros, uhum, de ficção pulp, né, para ficção pop. Uhum. E aí pop o que era chamado pejorativamente antes de literatura barata, né? Isso, exatamente. Uhum. E aí ele lançou, né, um volume voltado, uhum, para a literatura policial. Uhum. E ele me convidou para participar. E ele perguntou se eu gostaria de escrever alguma história. Eu falei, já tenho a história, né? É uma história sobre Sherlock Holmes. Aí ele, pô, que maneiro e tal. Aí botou. E sabe, foi a primeira vez. É A Aventura do Americano Audaz, né, o nome dessa, uhum, história. E eu faço uma brincadeira no tentando emular o estilo. Não sei se fui feliz, acho que sim, né? Gosto do Conan Doyle. Assim, do Conan Doyle. E eu brinco falando assim, olha, na verdade tudo aquilo que vocês leram em Drácula não foi daquele jeito que o Bram Stoker contou, né? Então, de certa maneira, é uma investigação do Sherlock Holmes sobre os eventos que aconteceram no romance Drácula do Bram Stoker. E aí o Sherlock Holmes chega a algumas conclusões que deixam a história mais assim dentro do racionalismo vitoriano, entendeu? Dentro daquela linha racionalista vitoriana. Tá, mas dá pra deduzir então que, obviamente, eles não eram contemporâneos, né? O personagem Sherlock Holmes e nem o Conde Vlad Dracul, então, no caso, seguindo essa ideia da imortalidade do Drácula, tipo assim, então, na verdade, a praticar, vamos dizer, assassinatos e tudo mais. Eu coloco Holmes investigando o desaparecimento de um dos personagens coadjuvantes da história, né? Eu fui lá no Drácula, original, e tem um, se os nossos ouvintes... Li faz muitos anos, sim, mas li duas vezes. Um dos coadjuvantes, um dos caçadores de vampiro, morre durante a caçada. Sim, né? sim. Pois é. Ele está investigando esse desaparecimento. Ah, o pai daquele rapaz vai procurá-lo na Inglaterra, em Baker Street, e diz, olha, meu filho foi com uns malucos aí pra Transilvânia e sumiu, né, não desapareceu. Vai investigar, paga o que for pra você investigar o que aconteceu com ele. E o Holmes vai investigar. E essa história se passa um ano depois dos eventos de Drácula. Uau, entendeu? Que interessante. Todo mundo já voltou na Transilvânia, tá todo mundo vivendo bem, tá todo mundo vivendo, né, Entendi. E sobrevivente, só que ninguém fala a respeito do cara que sumiu. E o Holmes e o Watson vão lá investigar o que diabos aconteceu com esse cara, né? Já, uhum, já que todo mundo que foi voltou, por que esse cara não voltou? Ninguém dá, entendi, satisfação e tal. Entendeu? Otávio, como é que as pessoas podem descobrir mais sobre o teu trabalho, blog, dar seu endereço? Antes de mais nada, pessoal que não sabe ainda, é Otávio com C, tá? Otávio. Octávio. E o Aragão, como se fosse o Renato Aragão, mas ele deixa claro, Deus, né, só, né, que ele não é parente. Nada não, contra, não, mas só... ele não é parente, né? Tá. Não. Fala um pouquinho como é que as pessoas podem saber mais. Para quem foi, tipo assim, apresentado assim, um pouquinho da tua carreira nesse nosso papo aqui, como é que as pessoas podem saber mais a teu respeito e procurar trabalhos teus? Bom, veja, uma busca no Google com o meu nome aparece logo de cara, entendeu? Tá. Então, só botar lá Octávio Aragão que aparece direto. Uhum. Agora, tem o meu blog, né, que é octavioaragãoblogspot.com.br, tá? E que lá eu geralmente... Tem tudo, né? Tem todas as palestras, eventos, comentários, artigos, tem um bando de coisa lá, Não é uma postagem constante, mas tem muita coisa. Eu estou no Facebook também, né? Que aí sim tem uma postagem constante diária, né? Uhum. Que é facebook.com/octavio.aragão, sem acento, uhum, claro. Uhum. Também estou no Twitter, né? Deixa eu pegar aqui o Twitter. É twitter.com, mesma coisa, né? Já estou entrando aqui, peraí. É o twitter.com/octavio_aragão, também sem acento. E é isso, assim, tem muita coisa. Se vocês forem no site da editora Draco, que é a mesma coisa também. É a coisa mais simples do mundo, né? É, editoradraco.com, peraí, deixa eu só confirmar. Draco, é isso aí, editoradraco.com, eu também estou lá, é muito comum estar lá. E vários outros eventos. Ah, sim, uma coisa muito importante. Eu sou o organizador da Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. Tá. O que é a Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ? É uma mistura de feira com roda de palestras acadêmicas, com convenção, mas não é exatamente uma convenção, tá? Não é exatamente isso. É um formato diferenciado, é isso, a gente gosta de dizer isso, né? Porque a gente dá muita importância à questão acadêmica. Eu e o professor Amaury Fernandes, que somos os organizadores, a gente gosta de dizer que é um lugar para a gente discutir academicamente quadrinhos, mas que também tem o outro lado. Por exemplo, a gente fez ano passado, com a presença de estudiosos do Brasil inteiro, de Goiás ao Sul, né? Assim, e também a presença do David Lloyd, criador de V de Vingança. Tivemos o Salvador Sanz, que é o criador de Noturno e diversas outras graphic novels argentinas, um cara talentosíssimo. Tivemos o professor Lawrence Grove, da Universidade da Escócia. Ou seja, isso misturado com vários artistas nacionais, como o Luciano Cunha, como o Carlos Patati, como Alan Alex, Renato Lima, a Cris Petter, que veio do Sul também. Ou seja, um monte de gente, né? Um monte de gente. Okay. E este ano vai ter mais, em maio. De 2 a 5 de maio será a segunda edição. Então, pessoal, fique ligado, de novo, Octavio Aragão, você no Google, ou a editora Draco, ele está no Face, ele é encontrável, sim. Tá? Octavio, eu quero te agradecer pelo teu tempo, tá bom? Que isso, foi um prazer. Tá? Um prazer. Grande abraço e obrigado pelo papo com a gente. Tá certo, boa noite. Até logo. Um grande abraço, tchau, querido. Marco Antônio, agora fique atento. Às vezes fica difícil, né, cara, colocar no tempo assim, até te agradeço por ter deixado a gente até ultrapassar o tempo aí, mas é que é muito assunto e às vezes fica complicado colocar tanto material no tempo esse permitido. Mas obrigado. Agora, veja, aí nós vamos tocar novamente o The Hustler. Porque essa ninguém tem, ninguém vai ouvir, não tem na internet, não tem disco, não tem CD, não tem vinil, não tem fita, não tem nada. Foi exclusivamente feita para a Showtime. Tá, mas só uma coisinha, vai ter marca d'água, né? Já tem. Tem marca d'água. Então, é aquele papo assim, gente, escutem, eu também estou super interessado em discutir, em escutar, mas não adianta fazer como a gente fazia nos anos 70, esperando a música tocada para gravar, porque tem a marca d'água aí, a não ser que você queira gravar e tocar e aproveitar e divulgar também a Rádio Showtime na sua festa. Vai lá, ou no seu carro. Vamos lá? Showtime, mais cor em sua vida. The V.A.M. Van Allen McCoy wrote many, many songs that you enjoy. Baby, I'm Yours was just a taste of how the man Van showed his talent and grace. He wrote songs from rock to pop. A lot of his stuff went straight to the top. Van never had one particular style. Learned to play piano when he was a child. Born in 1940, Washington, D.C. Schooled many artists to the way it should be. His era ended back in 79, but he left great music and incredible rhyme. Gostou, Marco? Bem bacana, bem bacana. Essa música é épica, né? Quer dizer, a estrutura, né, basicamente, claro, é a que a gente já conhece, mas tem umas mudanças aqui e ali. É um pouco mais rápida. Ritmo, né? Ela, tá... Hã? Ela é um pouco mais rápida. E ela é um pouco mais rápida. E tem também uma parte... O que eu não gosto muito é quando entra aquele lance meio de rap, ali com o cara falando em cima... Essa parte eu não curto, mas eu acho esse trabalho que fizeram, tirando essa parte da quando coisa no finalzinho ali, cerca de 20 segundos, 30 segundos de parte rap, eu não curto muito. Mas essa música é épica e interessante, que ela quase criou um subgênero de música, né? Que as pessoas começaram a dizer nos anos 70, vamos dançar algo meio, falava em inglês assim, vamos dançar algo meio like the hustle, né? Ou seja, uma coisa mais... mais smooth, né? Uma coisa mais como se fosse quase que um gênero assim de dançante mais colado, não lento, mas meio que a meio caminho entre dançar lento e dançar separado, né? Isso eu acho muito interessante. Mas se você depois prestar atenção no, na parte falada dele, ali ele conta a história do Van McCoy, aonde ele nasceu, aonde ele fez sucesso, até onde ele morreu. Muito interessante, é a própria voz dele, né? É ele mesmo cantando, falando, e um outro depois coloca aonde ele morreu. Sim, quase como se fosse uma mini bio ali, né? Exatamente, essa não tem em lugar nenhum, não existe, foi descartada, nem a matriz existe mais. E eu tava achando que ia pagar de mentiroso, porque eu não tava ouvindo a marca d'água, eu pensei, pô, o pessoal pode estar gravando agora, mas não, né? Nem veio, claro. Marquinho, um beijo pra você. Um beijo, tá? Um até grande abraço. Terça-feira. E até semana que vem. Um abração. Tchau, querido. Obrigado, querido. Tchau. Eu